maloqueiro, maloqueiro, estilo maloqueiro, maloqueiro, estilo maloqueiro, maloqueiro, estilo maloqueiro, maloqueiro. Bermudão, corretão, filma nós esparradão. Some dela só naquela, mas aí dá nada não. Se tem mulher, sabe como é, já tamo no frevo, pode botar fé. Os pau na goela, só dá brecha, maloqueiro só quem é. Estilo maloqueiro, mó cara de vagabundo. Tiro onda na quebrada, nem aí para os picudos. Nós é banda, cê já sabe, tipo assim, moleque doido. Só a cara de ladrão, eu não sou de dar pipoco não. Zé é Zé, não entende a favela. Cada um vai do seu jeito, sai voado ou pau na goela. Que eu tô de bonezão, calça larga, mas é minha. Trabalhei pra comprar, não precisei meter uma fita. Maloqueiro é assim, aí doidinho, bote fé. Só nos corre aos pés, cê leva bote dos gambé. Tipo daquele jeito, olha nós aqui de novo. Gore da beauty, pode crer, moleque doido. Estilo maloqueiro, maloqueiro. Estilo maloqueiro, maloqueiro. Estilo maloqueiro, maloqueiro. Estilo maloqueiro, maloqueiro. Sem pagar pau, pagambé, fuleiro, não quero ser o primeiro, apenas verdadeiro. Eu chego de camelo, a cerva já tá no gelo, de camisa batendo no cotovelo. Pois é, seu gambé, se a quebrada tá ficando violenta, se aposenta se não leva de ponto. 40 em burguesia, pode crer que nós é male. Quando a escala, sem escala, se não nós mexe. É muita bala no pente, é os moleque querendo que o seu futuro do passado seja diferente, pois aqui não tem herdeiro. Um salve pros manos de Patos de Mina na praça, cantando as minas que passam, tomando uma cachaça, uma cantina. E estilo maloqueiro aqui é só os guerreiros, aqui não tem vacilão, é só os moleque de canhão. Um salve pras mina que visita os manos na cadeia, guerreira, estilo maloqueira. Estilo maloqueiro, maloqueiro. Estilo maloqueiro, maloqueiro. Estilo maloqueiro, maloqueiro. Estilo maloqueiro, maloqueiro. Maloqueiro.